Oi, eu sou o Goku. Puta que pariu. Caralho. Você vai dar uma merda. Vai, continua. E aí, já tá gravando? Não. E agora, já tá gravando? Não. E agora? Não. Ainda não tá gravando? Ainda não. Tem certeza? Não. Ah, tá. Gravando. Oi, eu sou o Beck e a Colômbia não tem só maconha. Oi, meu nome é Thiago e a minha infância começou vendo o Metroid na janela do vizinho. Eu sou Armando e eu colhi a moedinha do céu. Imagina o cara estudando. É muita droga, cara, é muita droga. 5, 4, 3, 2, 1, GO! Omae wa mou shinde iru. Infância. Todo mundo teve uma. Por mais vergonhosa, por mais, digamos assim, noob que a pessoa fosse, ela sempre cai naqueles mesmos estigmas, naquelas mesmas dificuldades de aprender, de adquirir conhecimento, de coletar experiência. Antes da gente ter XP, a gente aprontou muita coisa, cometeu muitos erros. E nós que moramos aqui na região norte, nossa infância é bem distinta da... a gente cresce o quê? Com uma onça, com uma macaco, essas coisas, pelo menos, né? Em teoria. É claro que isso é mentira. Ou não. É mentira? É, sim. Nasceu com onça? Eu tinha um tapete que, de uma couro de onça, pra ter uma ideia. Caraca. Um tapete, era lindo. Imagina aquela onça lá, toda abertona. Aí eu deitava no chão e ficava nela com bonequinho de chumbo. Tá, com certeza que eu não tinha videogame, né, nessa época, né? Quando eu era muito, muito criança, não tinha, não. Antes de eu ter... videogame, eu vivia na rua, cara, com baladeira, tentando matar periquito. Mas era outra época. A minha infância foi essa também, cara. Eu morava o quê? Lá em Parintins. Mas lá em Parintins, a maior diversão lá era baladeira, era... Pião, essas brincadeiras todinha de moleque. Foi a minha infância, sei lá, acho que é o pior, que eu não tinha videogame, né? Foi realmente triste. Eu fui ter videogame, na verdade, na janela do vizinho. Porque quem tinha era meu vizinho. E naquela época, eu me apaixonei pelo primeiro jogo que eu vi, foi o Metroid. Então, meu pai falava que o videogame tinha barra de televisão, não dava pra ter videogame, aquela frescura toda. Cara, isso daí todo mundo tem. Então, o que eu fazia? Eu acordava, às vezes eu nem escovava o dente, cara. Eu já ia lá, eu sabia que o vizinho tava viciado no Metroid, e eu passei praticamente vendo ele zerar o jogo do começo ao fim. Então quando ele terminou de zerar o cartucho, eu peguei, prestei o videogame, o vizinho, e zerar lá em casa. Como eu assisti ele zerar o jogo, né? Eu já sabia todo o maquete. Bem, mas vamos nos situar um pouco. Estamos falando de 90, dos anos 90. Mais precisamente no início dos anos 90, fim da guerra. No início dos anos 90 eu nasci, cara. Bem, pelo menos a minha foi. Eu, 92, na época eu dava uma falda. 92 eu tinha 2 anos ainda. Caramba, cara, eu me sinto velho. Tá me chamando de velho, basicamente. Não é o velho. Eu não sou velho, tenho 26 anos. Velho, vai. Continua. Família humilde, aí era aquela coisa, brinquedo de plástico, tapete de onça e o quintal uma seta. Não tinha muita opção, era ou ficar brincando em casa, ou estudar, ou ir pro mato colher fruta. Aquela coisa muito amazonense mesmo, porque eu não vejo ninguém de São Paulo, sei lá, saindo do seu condomínio e indo, sei lá, pra uma mata pra colher fruta. Ou será que é possível? Ou era possível antes? E a sua, Adriel? Como foi? Bom, na minha infância, na verdade, nós não tínhamos brinquedo. Eu nasci numa família de classe bem baixa, né? O meu primeiro carrinho, na verdade, foi uma latinha de sardinha com algumas pedacinhas de borracha que hoje é conhecido como sandália havaiana. Pra mim, aquilo, na verdade, era tudo. Mas, só pra botar em pauta, qual é a região minha? Qual é a cidade? É Bateado, Amazonas. Ele é o único daqui. Ah, e o Beck que morava onde? Morava em Benjamin Constant, no limite do Brasil e da Colômbia. Morava no buraco do Amazonas mesmo, né? Parintins, é uma ilha. Não, cara, só que veja bem, a minha cidade, ela é um bairro de Taquatiara. Mas Silves também é uma ilha, só que é um buraco bem menor. Tá. Que droga. Só que o nosso amigo Adriano aí falou alguma coisa, eu fazia algo similar, só que era, digamos assim, aqueles bonecos velhos de brinquedo, mais velho mesmo, depois de 2 anos, quando eu tava bem enjoado deles, o que que eu fazia? Eu vi na Fórmula Indy um acidente. Criança é impressionada, é muito impressionada. Uma criatura muito copiadora, muito mímica. Aí eu vi aquele acidente daquele carro pegando fogo e tal. Cara, aí eu fiz com uma lata de uma garrafinha daquela de plástico, um carrinho. Eu colocava os bonequinhos com álcool, tacava fogo e atirava. Só pra explodir na parede. Tem problema, não tem problema por completo. Baixa. Eu fazia boizinho de aquele tenha genipapo. Enfiava. Enfiava aqueles espinhos de limão. 4 espinhos, aí depois eu fazia a cabecinha dele, fazia de limãozinho. Eu sou mesmo, todo mundo aqui teve uma infância muito humilde. É. Não, por causa que às vezes eu ia pro interior lá, interior de Urucará. Entre Urucará e Parintins. Por causa que meu pai tem um terreno lá. Aí a gente ia pra lá, de vez em quando. Voltando a essa parte de se meter no mato, que todo mundo deve ter feito. Vocês andavam em matilha junto com outros curumins do bairro? Com certeza, rapaz. Como qualquer criança. Cara, acho que pra todos da Amazônia, qualquer cidade tem mato, cara. Então essa aventura na selva, acredito que todos passaram. Padrão. Todos Mas agora, em grupo. Assim. Em grupo, claro, a gente via com a nossa baladeira. Olha o calango ali, a gente tava, gente. Às vezes só caiu o rabo do calango, ele ficava muito puto, né? Por que não matou logo e só tirou o rabo, né? Eu pegava, saía, passava dias embeado no mato atrás de periquito. Eu não gostava de balar periquito. É por causa que eu tenho pena de animal, assim, então eu balava. Tipo, quando eles caíam, eu começava a chorar. Ah, tipo assim. Não, é sério, cara. Então. Sei lá, era divertido. Lá, era legal. Eu gostava de acertar mais de manga. Eu tinha uma mira super boa, cara. Aí imagina, assim, o cara vai passar. Teve uma vez que eu acertei 3 de uma vez só, cara. Ele dá no passarinho, aí ele vai lá depois chorar a morte do pássaro. Imagina, assim, você do lado dele. É que eu balava muito forte, eu matava. Ou pior ainda. Acertei! Dá pra fazer um anime disso. Seria ótimo, cara. É triste. Não, a pessoa pensa, vai querer acertar, mas depois ela não vê as consequências dos atos, do ato do que. E tu faz isso todo dia. Todo dia. Ele tem não, pena, mas todo dia ele matava o passarinho. Mas isso foi uma fase da vida que. É, a gente não tinha XP, tipo, a gente level zero. É, ainda bem que o videogame, né? Salvou essa pobre alma, né? É. Principalmente os passarinhos que agradecem, né? Não foi o que salvou ele, foi o que salvou os passarinhos. Foi o que salvou os passarinhos de morrer e ter uma lamentável enterro. Só lágrimas. Aliás, uma pergunta, tu enterrava os passarinhos que mataram? Claro. Claro? Claro, cara. Não sei, porque tem, quando a pessoa mira, tem aquela maldade, né? Eu vou te acertar e tal, depois chorou, mas já chorei, agora vai te vira, agora vai te enterrar, né? Não sei, podia ser, né? Não, por causa que, não é que eles morreram na hora, é que eles ficavam aleijados. Eles sofriam durante bastante tempo. E depois, o que fazia pra matar eles? Ou tu enterrava o livro? Não, eles morriam assim. No outro dia eles amaneciam mortos. Eu espero que o Libão não escute isso. Não, eu espero também. Ele era inocente, ele pode alegar insanidade ou... Tem muito periquito na Amazônia, cara. Tem muito, muito, muito periquito na Amazônia. Então não vão fazer falta de 1, 2, 3, 4. WWF, 10. Greenpeace, se Shepard, ouviu? O inimigo de vocês... Não, mas eu tô dizendo que eu tenho pena. Vocês não tinham, vocês matavam e não tinham pena. Não. Disso daí eu não sofri. Graças a Deus, eu entre videogame, locadora. Aquela época você fazia isso, sei lá, você não ficava. Você, Adrielson? Na verdade, eu não matei pra sair na minha vida, mas tocar fogo em sapo era minha diversão. Eu de gasolina e soltava ele e botava fogo. E era animado ver o bichinho pulando pegando fogo. Né? Justo. Você entendia, tu pegava a gasolina, tu jogava no coitado do sapo, largava no fósforo e via ele queimar. E soltava pra ver pra onde ele ia. Armando, você é um santo. Mas qual é a ideia que tu tinha de ver pra onde ele ia? Tipo assim, o cara tá queimando, pra onde que ele vai? A lógica, na verdade, é fazer isso à noite, né? Porque à noite você... Olha lá esse maníaco virando. Ele... Na verdade, é uma diversão por si só. Você vê a agonia de um animal, que é meio divertido, poxa, né? Poxa! Mas enquanto o outro chorava com a agonia... Eu não cheguei a chorar, mas eu tinha pena. Enquanto o outro chorava... tinha pena pra caramba. Olha, eu acho que é porque na época, estranho, pra quem me conhece sabe que eu sou mais literário, mais videogame, e não adepto a futebol, eu não gosto tanto de futebol, mas eu jogava bola com os curumim. Eu não deixava um jogar. Eu sabia, não, ele não deixava. Nossa. Ele simplesmente me excluiu, então... Acho que é porque, tipo assim, eles olhavam, nossa, ele mata passarinho, que coisa que... Não, isso imagina. Foi depois. Esse cara é muito cruel. Isso foi depois dessa fase. Imagina o que ele vai fazer com a gente. Carrinho, cabeçada, cotovelada. Já foi a partir dos 10 anos que eu comecei a tentar jogar bola, só que eu era péssimo, péssimo mesmo, que ninguém deixava jogar. Então, também. Só jogava na rua mesmo. Não, também. Era mais divertido. Só que não bem na rua aqui, lá perto de casa tinha um hospital. Aí, do hospital, digamos assim, 100 metros de distância, tinha um campo, com terra preta. Bem lama mesmo. Por mim chegava branco, voltava lá preto, todo dia. Aí jogava bola e tal. Só que o campo era meio inclinado. Então, tipo, o time que ficava de um lado tinha vantagem por causa da inclinação, que o outro time cansava mais rápido. E a bola descia na direção do gol muito mais rápido, que era uma inclinação, uma ladeira. Aí era aquele negócio de cansar, aquela coisa meio mambendo mesmo. O dia que eu larguei a baladeira pra jogar um pouco de bola, né? Ninguém me quis, porque eu também era muito ruim. Então até um certo dia que me colocaram, tu vai como goleiro. Né, vamos tentar uma posição diferente. Então uma posição diferente, tá bom? Só que eu tinha medo da bola. Aí o goleiro que tem o medo da bola é meio complicado. Então teve uma vez que chutaram a bola, eu fechei os olhos e eu defendi, só que foi com o rosto. Aí todo mundo, boa, valeu, não sei o que lá, tem que ser assim mesmo, me incentivaram a defender, mesmo que seja com qualquer parte do corpo. E quando eu ia jogando bola, eu só queria defender com o rosto. Tipo assim, imagina a cena, o goleiro que só defende com a cara. E o resultado é que eu só joguei bola durante uma vez na minha vida, eu não quis mais não. Thiago, eu passei por uma dessa, mas foi pouco antes de vir pra cá. Mas imagina a cena. O cara sempre jogou bola, aquela coisa toda. Obrigado, educação física e tal. Obrigado. É, não, pra... educação física sempre é obrigado. Pra ser... Pra sempre inventar. É sempre, naquela posição. Aí algum dia os caras, no último dia que tu vai se mudar pra Itacoatiara, que eu acho que tá 14 anos, os caras dizem, tu vai pro gol, é, do Beck, do Arthur, mas bem na linha, que eu não sabia, aí eu acho que não, tem que ficar dentro da linha. Isso daí já tava tudo errado desde o início. Aí, tá, a galera lá jogando aí a bola voa na minha direção, eu lá, o goleiro. Checkpoint! Pega a bola. Aí todo mundo... Aí eu tento jogar a bola. Ela escapole da minha mão. Ela cai no meu pé. E bem devagarzinho ela vai falando pra mim. Na única vez aí todo mundo... Que eu fui horrível, cara. A gente tem mais acesso à área B. No caso do... gente lá no Rio Grande do Sul tem uma área mais urbana, então antigamente tinham parques, só que agora nem isso eles têm. Vocês viajavam de barco? Sim. Muito? Sim. Na verdade eu tomava banho na beira do rio. A gente pegava, como eu disse, o papai tem um terreno lá entre Urucará e Parintins, a gente pegava, saía de lancha, de Silves, até Urucará. Até mais ou menos esse lugar. Aí de Urucará a gente pegava, comprava algumas coisas lá por causa que 4 horas de viagem de lancha. Aí a gente pegava e ia pra esse interior. Teve um temporal no meio do Rio Amazonas, a gente. Eu, a minha mãe, meu pai, mais 3 irmãos meus. As ondas, elas tinham quase, eu acho que tinham mais de 2 metros de altura. E foi uma lancha de bico arredondado, por isso que a gente não foi meio que pro fundo, que batia na onda e subia. Aquelas de bico mais fino, elas quebravam a onda no meio. É doido, foi um escroto de velho. E olha que foi diversas vezes que aconteceu isso, ó. Assim, quando eu era criança. Como interiorano, nunca digamos assim. Nunca tive acesso a brinquedos. Pelo menos até dos 6 anos, que é quando eu me encontro com gente, pelo menos como criança, na época eu me lembro de tudinho. Isso em 92. Nunca tive brinquedos, mas eu sempre tive acesso a outras coisas para substituir. Sempre tive bichinhos, como cachorro, mas quanto a... Periquito não teve. Não, mas... Eu tive. Um dos que eu balei conseguiu viver. Aleluia! Durante alguns dias. Durante alguns dias. É. Bem, mas eu tive uma experiência muito traumática com animais, um macaco. Coisa que eu não vejo ninguém no sul tendo. Macaco? Macaco. O meu macaco, tá, ele bichinho vivia lá do lado de fora, sopro nas árvores, a gente tinha uma árvore baixa, um pé de caju bem baixinho, que a gente mantinha baixo. Tipo assim, 3 metros, uma criança era alta. Aí tinha um varal. Um dia a gente vai pra igreja, que na época minha mãe arrastava pra igreja. Hoje em dia, graças a Deus, mas é opcional. A mulher arrasta, na verdade. Aí o que acontece? Quando a gente volta, o macaco tá lá, duro, morto. Aí, sabe, pendurado pelo rabo. O rabo dele tava enroscado no varal. Virão. Aquela cena, tipo um cabide. O nosso macaco, eu não me lembro muito bem disso daí não, a mamãe que me conta. Nosso macaco, a gente tinha macaco e cachorro. O macaco ele pegava. Que? Macaco e cachorro. Macaco e cachorro. Macaco e cachorro, normal, todo dia por aí. Macaco e cachorro. Deixa dois eu, animais não, diferentes. Não, não, não. Tu tinha macaco e cachorro ou macaco que agia como cachorro? Não, ele montava no cachorro e ia embora pro centro da cidade. Tem um macaco. Uhum. Cara, aquilo ali era muito legal, cara. Ele pegava, ele ficava, ele abraçava no cachorro. Me diz como é que isso começou? Foi tu? Que, não, não. Com alguma pretensão sexual? Não, era muito criança, nem... O cachorro, o macaco da vizinha também era a mesma coisa. Que com o cachorro. Ele pegava, ele atracava no cachorro e ia embora. Tem que você não pensava nem momento em botar uma cela aqui pra ele. Nem calma. Mas é uma cena interessante, cara. Não, o macaco aparecer... Imagina hoje em dia que você vê isso. Tu veio entrando no jornal, matéria. Meu morreu. O teu fica montado no cachorro. Meu irmão dizia aí pra professora dele que jacaré botava ovo debaixo da casa. Aí a professora acreditou. Por causa que a gente mora perto de um igarapé. Mas tá aí uma parada que a criança do Amazonas tem, que a criança do Rio de Janeiro, do Sudeste, do Rio do Brasil, talvez tenha, mas tenha por outro motivo. Enchente. E aí, como é que era o ritmo de vocês durante o enchente? Porque lá tem... Água, só na água. Só na água. É doido, eu ficava de molho na água o dia inteiro. Igarapé. Às vezes enchia até lá perto da água, quando o lago era limpo. Quando o lago era limpo? Quando o lago era limpo. Agora tá uma merda. Tá sujo, as encanações de esgoto foram pra esse garapé. Aí, tipo, a gente tomava banho antes lá, tinha... Tá doido, era a maior coisa, era bonito lá. Cara, eu sei como é que é, quando a gente vive em garapé, só que no meu caso, era bem uma maldição, né? Porque, como por ser perto da Colômbia, bem no limite, é uma região meio andina. Então, calcule que ou é muito frio, ou é muito quente. Ou você está em Manaus ou você está no Polo Sul. Tanto é que teve uma vez que o igarapé ficou tão gelado. De dia é amena a temperatura, não é nem quente nem frio. Mas de noite, graças ao igarapé, tem aquele vento frio. Cara, eu nem calculo. Ar-condicionado grátis, natural, 100% natural. Tanto é que em época de friagem lá no igarapé, peixe morto de tanto gelo, cara. Água praticamente congelando. Não tive esse privilégio de morar perto do garapé nem de ter um. Ah, tu é de Itacoatiara, né, cara? Se ele caísse na água, aqui na frente da Itacoatiara ele ia para Itapiranga, em Parintins. Mas não é tão forte não, já. Eu caí na água quando eu mudei pra cá. Ali tu fica nadando, grita pra frente e vai pra trás. Não é tão forte, cara. Não, é forte sim, mas tu... Na beira não é muito forte não, mas lá no meio... O que me garantiu na infância uma grande encrenca foram... Encrenca não, assim, eu diria... que salvou e também me meteu em crenca foi a SBT também. Foi uma descoberta muito feliz. Porque a SBT naquela época investia pesado em anime. Depois de Cavaleiros, todas as paradas foram investidas em anime. Depois da Manchete. É. O que me rendeu em crencas foi, que me garantiu muito atraso, foi Rei Arte, que passava na SBT. Porque Rei Arte passava, antigamente passava no domingo de manhã. Depois, por algum motivo, começou a passar todo dia às 7 da manhã. A sineta batia às 7h20, eu tinha 10 minutos pra caminhar meio quilômetro e chegar no colégio antes de fecharem a porta. Porque eu estudei em colégio de freio, então. E a nossa primeira diversão também é nós fazermos as nossas gangues também. Não sei se você chegar a galera, líder de gangue. A matilha, velho. Galera, o que a gente fazia? A gente pegava o barro, fazia a bolinha, esperava ele secar bem seco, pegava a baladeira, era do lado e do outro. Esse lance do barro. Isso não é sadio, não. A gente brincava lá na minha cidade também, lá em Parintins. Mas só tinha um problema nessa brincadeira: dói muito. E ele chegava marcado, pudinho de vermelho. Que isso, menino? Não, tu tava brincando. Isso é brincadeira. Ah, mas era muito legal. Só não era legal quando a gente era acertado. É. Quando acertava era a melhor quando coisa. A gente, e quando cercava, a gente, a única coisa que você podia fazer, você tava cercado, era se encolher. E a sua costa, ó, imagina, aquela, uma chuva de barro seco na sua costa. Mas pelo menos vocês não correram o risco de vida, que eu corri. Porque assim, na minha casa, tinha uns 200 metros de distância de uma oficina. Aí a oficina, na parte de baixo, o cara não tinha o menor protocolo de segurança. Ele pegava lixo, fazia o parque de diversão da garotada. Fazia aquele lixão de sucata. Aí valia tudo lá, desde se esconder dentro do freezer pra brincar na pira, correndo o risco dele trancar e você morrer asfixiado, até pegar alguma sucata, fazer brinquedo. Só que teve uma vez que a gente achou um motor de moto. Aí tu sabe que motor de moto tem aqueles discos lá bem unidos um no outro. A gente tirou o sarame, coisou os discos, começamos a brincar de frisbee. Tava indo tudo tranquilo. Tranquilo, é uma brincadeira fechadinha, tranquilo. Pode gerar, o máximo que pode acontecer é a pessoa correndo. Até que um dos frisbees passou perto do meu cabelo, ele passou cortando assim, ó. Quando eu fui ver, ele tava fincado numa porta de madeira. Ele entrou 3 centímetros, o cara tinha jogado de morro, imagina o cara lá de cima. Você ficava de shuriken, né? Exatamente, ficou picado. Aí todo mundo, para. Somos ninjas. Por aí, cara, por aí. Só que sem segurança nenhuma. Sem treinamento. Nesse período, o período mais tranquilo que eu tive foi quando eu comecei a mania de colecionar lata. Só que tranquilo entre aspas, porque todo mundo parece que virou uma febre, não sei o que que era, porque parece que era uma daquela. Começou com aquela lata da Coca-Cola, ainda não estamos recebendo nenhum jabá pra isso, que tinha uma lata que era bonitona, diferenciada, né? Parece que era da Copa, e a galera começou a colecionar. Só que aí, quando acabou a promoção, a galera lá continuava colecionando lata. Todos os garotos da cidade, praticamente, eles caçavam latas em ruínas, em casas abandonadas, debaixo de bares. E eu cheguei a achar algumas latas raras, até uma espanhola. Era tipo, você se embria no mato, você começa a procurar, você ia procurando lixo e caçando lata. Eu, no final, digamos assim, de um ano, eu consegui acumular cerca de 300 latas, mas isso me meteu embriando em mato, procurando em casas abandonadas, correndo risco de ser picado por abelhas, por lacraia, toda sorte de ligar humano. Uma brincadeira maluca que eu falei agora, foi a primeira brincadeira maluca, entendeu, que fosse a última. A gente fala assim, a gente começava a pular quintal. Naquela época era raro uma pessoa ter um quintal onde fosse murado de tijolo mesmo. Era tudo cerca. Cerca, estaca. E o que a gente fazia? A gente brincava da corrida, mas através do quintal dos vizinhos. E começava na casa da esquina, começava a pular no quintal, o cachorro corria atrás, a gente tinha que virar. E chegando próximo do objetivo, eu dei a grande sorte de cair no quintal de um policial. E qual foi a maior sorte? Que eu caí e a minha calça engatou numa estaca. E eu fiquei pendurado. De cabeça pra baixo? De cabeça pra baixo. Com a calça engatada e o negócio entrando lá onde não era pra entrar. E quando rasgou, fez barulho porque eu caí em cima da caixa de uma caixa d'água. No escuro você não tá vendo nada. Só que era uma diversão emocionante que aconteceu. Ele saiu de lá. Falou, desce, filho aí, pega a minha arma. Naquele momento meu coração fazia tup, tup, tup, tup, tup, tup. Tentei me escondi dentro do barulho. Ele gritou, sou eu, não sei o quê. Eu não me posso... Escondi. Me escondi dentro da privada. Aquela privada que você caga de coca, né? A casa, o cachorro latando e latindo. E a casa do policial era assim? É a casinha. A casa era uma casa de madeira. Aí o que aconteceu? Ele me achou lá. Me pegou pela gola da camisa e disse: onde tu mora? Aí eu não sei dizer que eu morava longe, pra ver se ele me saltava, né, pra mim ir embora. Eu disse: bora, fala onde tu mora, senão eu vou te atirar aqui. Se eu ver uma pessoa falando que vai lhe atirar, você fala até o que ela não quer saber. Falei, e ele saiu me levando, arrastado na rua. Ele não me bateu, só que olha a desgraça que aconteceu. Quando eu cheguei em casa, depois que todo mundo disse tchau, tá, a gente vai conversar com ele, o couro comeu. Foi uma das peias que eu lembro até hoje. Agora imagina a cena. Eu não sei como que é, moleque é foda, né? O cara reúne os amigos, vamos brincar de pular cerca de noite. É, aí você não enxerga nada, é. Só que menino faz cada besteira, né? Às vezes você imagina, você lembra coisas que você fez na infância, que hoje você acha graça, mas naquela época era algo meio assim, até vergonhoso. Eu vi meus amigos pulando, passando e não me ajudaram, e eu pendurado, pô, na cerca, dizendo: me ajuda. Amiga é pra essas coisas, né? Amiga é pra essas coisas. Melhor amiga é pra essas coisas. É, pelo menos tu não matou o periquito e chorava, né? O choro veio depois, né, pô? Passou. É, na minha infância, uma brincadeira doida que eu tive, então a gente se reunia, a gente fazia assim: não, hoje nós vamos se reunir na casa do fulano, porque todo mundo tinha um quintal grande, lá era, toda casa tinha. E nessa noite a gente resolveu brincar de fogueira. E aquela brincadeira, todo mundo se reúne em volta da fogueira, conta histórias e tal. Aí eu não sei quem foi que teve a ideia, mas geralmente essa, pra iniciar uma coisa dessa, tem que ser a pior criança possível. Espírito de porco. E ele começou a pular o fogo. Ah, porque ninguém pula mais do que eu e não sei o que lá. E todo mundo continuou a pular. Eu vou pular e tal, não sei o que lá. Até que veio uma mente mais perversa ainda, porque pô, a gente já tava pulando o fogo tava alto. E pegou aquela serragem em pó. Você joga aquilo no fogo, aquilo ali parece aqueles sprays daqueles desodorantes. E o que que acontece? Aí começou a brincadeira. O rapaz, ele tinha que pular enquanto o outro jogava. Beleza, né? As meninas pulavam, os meninos pulavam e o outro só fazia jogar. Quando foi a minha vez, parece que o rapaz olhou assim: eu não sei o que que eu fiz. Bom, também não era santo, né? Mas muita coisa eu aprontei. Mas eu não sei. Ele parece que ele pegou as duas mãos cheias e falou: é hoje que eu me vingo. Ele jogou quando eu pulei. Eu só lembro de estar cheio. Ficou tudo amarelo, cara. O fogo pegou em mim e a camisa começou a pegar fogo. Todo mundo ficou: pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. E imagina aquela cena. E eu deitado no chão rolando: te quieta, como? Você tá pegando fogo. Cabelo, rapaz. Aí chega em casa, você tá todo queimado, sua roupa tá queimada, teu cabelo tá queimado. O que que a sua mãe vai te dizer? Não vai te dizer nada, ela vai te meter a porrada. Depois ela pergunta: o que aconteceu? Só uma pergunta: a tua sobrancelha tava queimada? Não. A amiga dele, que eu me lembro, tipo, tem aquela parada de coloca a corda numa árvore, né? Num galho de uma árvore, aí pega, coloca um pozinho embaixo e vai se balançar. Normalmente isso acontece em cima d'água, né? Assim, normal, em cima d'água e tal, a gente pegava, se balançava e se jogava pra dentro d'água ou voltava pro mesmo lugar. Mas a gente não, por causa que se o bicho, cheio de ladeira, né? Então, nós pegamos, nós fizemos isso numa ladeira. Lá embaixo tinham cercas apontadas e a gente simplesmente tinha uma área boa, descampada. É bem legal pra gente se balançar. Pegava, se balançava, uma corda gigante, pegava, se balançava e ficava durante algum tempo lá e voltava pro quase o mesmo lugar. Ainda bem que não fui eu, uma vez eu quase escorreguei de lá. Mas meu colega, cara, ele pegou, ele se jogou e foi. Ele se soltou sem querer, cara. Ele foi parar longe, mais longe mesmo, por causa que a parte que a gente tava era mais horizontal, por causa que a gente tinha cavado lá pra ficar. E era a parte onde a raiz da árvore ficava. Aí a gente pegava e se jogava. Ele não, ele pega e se joga. Cara, ele foi parar muito, mas muito longe mesmo. E todo quebrado lá embaixo. E isso era no meio do mato também, atrás, bem na frente de casa. O cara se ferrou legal, cara. Mas também depois disso a gente já tava de novo fazendo isso. Eu lembro que uma diversão nossa era fazer carrinho de rolamento. em Itacoatiara, logo antes disso, olha, na mano. Borba, a Borba, uma rua que tem aqui em Itacoatiara, ela era bem descida mesmo. Mais do que hoje? Mais do que hoje. Hoje já tá bastante aterrado. Hoje não tem nem diversão se descer essa Borba. Só que antigamente era não diversão. Não tem pelo buraco, né? Era, qual era a nossa diversão? Nós fazíamos, cada um fazia o seu carrinho e tinha o seu condutor. Sendo que também tinha o burro de carga, ou seja, a pessoa que estava empurrando. Descíamos todos e víamos qual era o carrinho que chegava mais rápido. Descemos, fomos todo mundo empurrando, empurrando. E agora, um bom engenheiro que faz um perfeito carrinho e tenta inventar alguma coisa para fazer o carrinho frear. Uma pessoa que faz um carrinho de, uma, de qualquer jeito, com certeza a primeira coisa, a última coisa que ele vai querer pensar é em fazer um freio. Que era justamente o nosso carrinho. Eu lembro que a gente foi parar tão rápido, foi ganhando velocidade, como passando alguns outros retardatários que iam tentando frear o carrinho. E agora não tinha o freio. Já que vocês não tinham freio, né? É engraçado naquela época que não tinha tantas motos como hoje, carro também era pouco. Só que a bicicleta passando pelo meio da gente, e agora que vinha, vem gente vindo. A gente se desviando. A merda de tudo foi que o carrinho rodou, eu saí rodando, o carrinho ficou e eu saí rebolando. O couro ralando e o final, a consequência, dá tempo de apanhar. Você tá todo fudido, ainda leva a perda da sua mãe ainda. É pra garantir que você não vai fazer de novo. E o mais incrível é que ele conseguiu causar um acidente. Chutando lata, na vida do colégio, alguém já passou por alguma dessas? A gente pegava bolinha de papel, ficava amassando uma sobre a outra até virar uma bola gigante, botava uma sacolinha e ficava jogando dentro da sala. É por aí. Já fazia algo diferente. Colocava a caixa seca, botava um tijolo, ficava esperando alguém chutar. Quando dava sorte de alguém chutar sem sandália, a gente tinha que ficar vendo o vídeo da pessoa. Eu morava em Silves, tinha uma parte da cidade que era só mato. Na verdade, quase toda a cidade ainda é mato, hein? Mas tinha uma parte perto de casa que era só mato, mato mesmo. E a gente passava por um caminho pra gente subir lá pra outro bairro. Mas a gente tá falando da Amazônia, isso facilita muito ser mato, mato. Pois é. Aí tipo, eu pegava, metia no meio do mato e ficava lá. Eu tinha medo de me perder, só que era uns 10, 20 metros quadrados de mato só. Aí eu pegava e ficava lá um tempão. Atrás de animais, atrás de qualquer coisa, sei lá. Só depois que eu fui ter alguma coisa pra me divertir realmente, que era o videogame. E foi o meu irmão que começou a jogar. Antes disso, antes do videogame, tinha manchete pra mim. Antes do videogame tinha manchete, cara. Pra mim aquilo foi a melhor época que existia. Depois que pra mim veio o videogame, que eu não tinha tido contato com o videogame ainda não. Eu ainda digo mais, a manchete e a caracol. Porque lá, uma das vantagens de se morar na fronteira do Brasil e da Colômbia é TV com bombril, é a Sky daquela época. Porque assim, tu, além de tu pegar os canais brasileiros, que todo mundo cresceu com o padrão SBT, Manchete, Globo. Mas eu cresci com SBT, Manchete, Globo, Caracol, que transmitia episódios inéditos de Chaves e Chapolin, e mais Cavaleiro do Zodíaco, temporadas que só vieram chegar no Brasil muitos anos depois. Pra ter uma ideia, eu assisti o final da saga das 12 casas antes de todo mundo aqui de Itacoatiara, que não pegava esse canal. Mas lá na Colômbia, o Cavaleiro não parou na Casa do Leão, como parou na Manchete. Seguiu direto. Foi até conselho, foi ótimo. Todo mundo assistiu crescer o Cavaleiro, se eu estou enganando. Não, na verdade eu cresci vendo Cultura. Depois que eu fui saber de Manchete, eu assisti o Gloob Gloob. Foi quando vocês assistiram. Eu assisti. Já nem que é isso, não quero nem saber, cara. Não, ainda bem. Era o apresentador, ele era uma cabeça de um homem, só que era um peixe. O corpo dele era um peixe, ele tinha uma antena. Era um homem peixe ali. O máximo que eu me aproximava disso, eu acho que era da Globo, aquele. Era da Cultura. Caraca. E ele passava o desenho. Não, desenho mas, até que não era. Mas era um bom, passava Aventura de Tintim, eu me lembro, Babá. Armando agora deu um branco nele, não conhece nada, só não, o Tintim. Isso daí é muito antigo. Caramba, cara. Tintim era tudo naquela época. Naquela época. Anos incríveis também. Eu cheguei a ter tudo Tintim, cara. E aí, Lucas, quando é que você conheceu o videogame? Qual foi a primeira plataforma? Não, primeiro. Primeiro veio a Manchete ou primeiro veio o videogame pra vocês? Manchete. Please select your character! Por causa que isso vem, que não sei o que é antigo mesmo, cara. No meu caso foi pior, foi o menino, o Atari. Na verdade, o meu primeiro videogame mesmo foi o Atari, jogando um jogo proibido. Ah, X-Men, não? Não, era um aquele, o controle era aqueles... Uma alavanca. De alavanca, com um botão em cima. Vermelho. E caíam raios, e você tinha que atravessar uma ponte pra comer a gata. Aí ele passava, ele tinha que atravessar, e quanto mais ele amassava a gata, mais ponto ele fazia. Na verdade, no Atari, não era que é jogo proibido, por causa que no Atari não tinha seleção de jogos. É. Tipo, qualquer pessoa poderia fazer um jogo que coubesse lá no aparelho e poderia jogar qualquer jogo mesmo. Foi que surgiram milhares de jogos, começou essa parada de censura. Ele era livre, então ele não era livre, totalmente tinha, livre. Tipo... Ele não era bloqueado pra nada. E também naquela época o mercado não estava definido os limites, o que era pra criança, o que era pra adulto. E esse jogo se chama Cluster Revenger. Porra! E ele lembra? Será que ele gostou muito disso na infância dele com aquele controle? E não eram raios, eram flechas, velho. Na minha memória veio isso, cara. Porra! Por isso que teve a queda na indústria do Atari. Por causa que as pessoas, elas meio faziam os próprios jogos, assim. Mas... eram pessoas normais, é claro, né? É. Mas eles eram indústrias independentes que vendiam os próprios jogos. Era o nerd. A própria Atari já perdia o próprio mercado para essas pessoas. Só que eu vivia a história do videogame praticamente na sua novela toda. Porque eu comecei no Atari, aí depois eu fui no Nintendo, que foi ele que salvou a indústria do videogame. Depois chegou... Porque ele já veio bloqueado. Depois, Contra, cara. Contra e o clássico Street Fighter com 4 mil. Contra foi um dos mais famosos, cara. Só que o Contra do Nintendo até hoje, eu chuta a bunda fácil, mas chuta a bunda fácil do Contra 3 do Super Nintendo, meu. Mas agora, depois passei pro Super Nintendo, cara, aí começou a época da locadora, que todo mundo passou. Que locadora? Vai lá pra Manaus, vai lá no Baixo Palma, tem um monte, tinha um monte de pirata de Super Nintendo lá, até doido, cara. Isso quando? Isso há muito tempo atrás. Cara, lá em Parintins não tinha isso não. Lá existia uma, tipo, uma comunidade invisível, que hoje não se encontra mais. Porque pra você tinha... No caso, seu pai comprava pra você seu Super Nintendo, mas ele comprava o quê? Um, dois jogos e pronto, te vira. Então o que você tinha que fazer? Tinha que trabalhar com o que você tinha. Você pegava um cartucho e ficava sabendo de algum colega seu que outro colega em tal lugar tinha tal cartucho lá. Você levava o seu, você levava o seu, chegava lá, batia, muitas vezes eu fiz isso. Eu fui lá, batia, ô mano, eu queria falar com o rapaz do aí. E ele vinha, nem te conheço, pô, também não te conheço, mas olha o que eu tinha, que eu tenho aqui. E ele perguntava onde tu mora e tal, a gente trocava, a gente emprestava, tudo depois, e isso funcionava. Não havia internet naquela época, não havia MSN, não havia contato. Era na bicicleta, a gente ia. Até celular a gente não usava, então hoje em dia crianças usam celular, um, dois. Só que naquela época era a parada era mais radical mesmo. A nossa aventura era correr atrás, trocar com o amigo. Eu nunca tive videogame até eu ter uma locadora. Teve o período que eu tive. Mas isso foi depois da minha adolescência. Só que na época da infância, mas da infância mesmo, era televisão, Cavaleiro do Zodíaco, SBT, mas era assim, programação de manhã. O cronograma era acordar de manhã, SBT. Depois estudava lá pelas 9, voltava lá pelas 2, aí começava à tarde, videogame, locadora até as 4 da tarde. Depois voltava pra casa Cavaleiros e à noite, se der sorte e tempo e não estiver chovendo, voltava pra locadora e aí voltava pra casa. Ué, a Globo era SBT, que sempre tem de desenho de manhã, tem até hoje, mas só que antigamente eram os melhores. Aí a partir da tarde e à noite era só manchete. Mas a gente tinha que dividir esse tempo com a escola, né? Então... Mas eu me lembro da descoberta mais foda da minha vida foi quando meu pai comprou um receptor de televisão, antena. Aí tem antena normal. Aí descobri a CNT. Porque aqui, tipo, alguém passou pela mesma descoberta? Lá tava passando o Cuco, que era um programa que tu ligava pra eles e você, pelo telefone, você jogava. Eu já até liguei, mas não falei. E Macross. Sério. Foi lá, passava o Swat Cat, Macross, passava o desenho da Hanna-Barbera. Na verdade, o que aquele Hugo era? Ele era um Hugo, né? Porque o bicho era feio. O ovo era um duende. Um duende? Em teoria. É doente. Na verdade, o que eu ouvi falar que o jogo tinha sido editado, ele era do 3DO, uma plataforma dessas, que era para um jogo de computador que tinha sido editado para funcionar para televisão. Ah, é. Eu ouvi falar. Aí a pessoa ligava e participava. Cara, eu tinha raiva de ver isso, porque era tão fácil, você tinha que apertar as teclas, não era isso? Três. É. E a pessoa... Eu ficava assim, na torcida, vendo a televisão e reclamando ao mesmo tempo. Meu Deus do céu, aperta o 3 e o cara não apertava e morria tão fácil. Ah, mas só que tem que ver que naquela época também tinha um outro fator complicatório. Que era aqueles telefones de... Que era estilo cabine telefone, que tu puxa e... Ah, imagina só você jogar... Aperte o 3, até ele girar aquele negocinho. Aquela bola, foi pra aquele... Não, aperte o 3... E gira. Ele vai ficar treinando em 7 dias na casa dele, os botões tudinho lá pra girar rápido, né? É. Não era todo mundo que tinha aquele telefone tu, quadradinho, com as teclas alfanumérico, não. Era bola clássica, estilo de que fez. Verdade, esse telefone era caro, as teclas eram separadas. Eu queria ter um desse. Isso antes de você emprestar os cartuchos, todo mundo é legal e tal. Você acaba conversando com qualquer um. Ah, né, caramba. E uma vez eu tava com. Eu emprestei o cartucho. Eu tinha acabado de ir na casa do meu colega, emprestei o cartucho dele. E parece que uma coisa, a recomendação, né, cuidado, guarda. Não, quando tu for pra casa, nem mostra que tem esse cartucho, é esquente. E eu indo pra casa, eu tiro do bolso, né? Eu queria menos. Eu tava andando de bicicleta e olhando pro cartucho. Pô, finalmente agora eu vou jogar. Eu não lembro que era um jogo, né? E chegou um rapaz e me parou. Ei, mano, eu tenho... Lá em casa tem muito jogo desse. Aí eu, pô, é o sonho de todo mundo, né? Eu tava procurando pessoas que tivessem menos um ou dois. O cara chega e fala, tem mais de 20. Beleza, e como é que a gente faz? Ele, é o seguinte, mas só que a minha mãe... E isso foi numa época... Eu não lembro nem quantos anos eu tinha, mas ficou marcado, que eu lembro de todos os detalhes. Então ele falou pra mim, a minha mãe ela é muito chata, muito mesmo, ela não gosta do teu game, então tu espera bem aqui enquanto eu vou lá pegar o cartucho pra ti. E ele me deu a opção de jogo, qual jogo tu quer, tu quer um jogo de tiro e tal, e eu fui animando. Resultado. Merda. Isso era uma... 9 horas da manhã. Eu fui sair de onde ele me mandou esperar. Lá pro meio-dia. E a minha cabeça era, pra onde eu vou agora? E eu já tava chorando, tá? As pessoas passavam, via aquele mar de lágrimas. E eu cheguei lá, eu cheguei a uma conclusão do que eu tenho que falar a verdade pro rapaz. Eu cheguei lá, eu bati na casa do moleque. O moleque tava jogando, não lembra o que, ele tava viciado, ele não queria mais nem me atender. Isso é uma coisa, né? E na hora que ele olhou pra mim, eu tava aos prantos, chorando. Ele se assustou, o que que foi, cara? E eu não conseguia falar. Eu ficava tentando. E ele, o que que foi? Até que eu contei pra ele a história, que o rapaz me levou a fita dessa forma. Aí ele ficou assim... E eu me espantei com o que ele fez. Ele simplesmente falou, me abraçou assim. Esquenta não, cara. Era só um cartucho. Quer dizer que eu fiz aquele show, eu me preocupei, tava pensando até em me matar praticamente. O cara não esquenta não. O cara recomendou, pô. Nem tira tanto do teu bolso isso. Eu fui olhar, me levaram. Quando eu obtei meu primeiro videogame, que foi o Super Nintendo também, tive que ir para a rodoviária engraxar muito sapato. E também, na verdade, era uma das minhas profissões quando criança, trabalhar com engraxate. Eu lembro que eu passei mais de uma semana engraxando naquela época, que era da época do Cruzeiro ainda. Caramba, cara! Para vocês pensarem quantos anos tem isso. Cara, até hoje eu não sei o que eu estava. Eu nunca mais vi um na minha vida. Olha, vamos só que aí eu lembro que, ao obter meu primeiro aparelho de Super Nintendo, foi a minha maior alegria, mas também a minha maior tristeza. Não. Porque foi um dinheiro muito gasto, muito suado, que não teve 2 dias de resultado. Foi a nossa casa ter sido roubada e a minha alegria ter ido embora. Ixi, mano. Pra você ver o quanto desespero leva. Eu lembro que eu chorava, não por ter matado o periquito ou por ter deixado me roubar na rua, porque não foi na rua, foi em casa. Água 5 guardada, 7 chaves. O seu refúgio. Não foi 2 dias. Cara. O interessante é que não roubaram nada, só o aparelho mesmo. A gente vê que. Você não pegou, seus amigos jogavam com você. No primeiro dia jogava bastante. A gente vê que foi alguém conhecido. Amiga, mas foi uma tristeza. Bem, com videogame eu só tenho um. Nada supera a minha história. Eu apanhei por causa de videogame, né? De uma vez. Eu apanhei em casa por causa de videogame. Eu apanhava todo dia. Eu apanhei no marcador, na frente do bocado de gente. Porque a única vez que eu repeti de ano foi porque eu aluguei um videogame e levei pra casa por 2 semanas. Na época de prova na escola. Eu precisava de nota e eu não obtive, graças ao Super Mario 3. Na época, o Super Mario estava, até mais preciso, chegou o final do semestre. Que nota é essa? Que falta é essa? A minha locadora tinha uma peculiaridade que as outras locadoras raramente têm. Ela tinha Mega Drive. E aí que eu pude ver os dois lados da moeda. Que naquela época, ou tu era da Nintendo, ou tu era da Sega. Eu tive a sorte, quando eu saí do Metroid, porque era assim, eu zerava, aí eu vi que ela só tirava o capacete ou não, eu tenho que virar mais rápido, até eu deixar ela assim, a armadura todinha. Que objetivo. Aí eu agora... Esse é o melhor objetivo que existe. Até hoje, Dead or Alive tá aí pra isso. E o depois dele, eu fui pro Zelda. A experiência que eu tive com o Zelda foi maluca, principalmente pra achar a droga da flauta. Quem jogou sabe que aquela flauta aparece em um único lugar e eles simplesmente dizem, está enterrado em algum lugar, no mapa. Aí você vai cavando. Porque naquela época o inglês era paupérrimo. Eu cavei aquela bola toda. Parece que a última pazinha saiu ela. Eu fiquei horrível. Né? Que tempo eu não fazia nada. Eu ficava cavando. Eu cavava até no castelo de Hyrule. Eu não sabia nada do inglês. Nada. Eu só sabia que não, mas cavar isso, era cavar. Esse é o nosso empecilho também, né, cara? Por causa de quando... a maioria do pessoal que joga videogame, assim, eles... Criança, eles vão aprendendo o inglês. E eu não aprendi inglês assim normal. Eu aprendi quase que inglês sozinho depois que muito tempo que eu fui fazer um curso. O inglês, graças a isso, é invejável até hoje. Tá gravando, cara? E aí, já tá gravando? Claro! Que pariu! E aí, vai? Não, fala bem assim, não, agora não. Eu já dei. Já deu? Você viu? Né? Tá gravado. Tá gravado. Já viu os DVDs de hoje? Não. Não. De hentai? Não. Não. Isso vai ser cortado, não? Já viu a lista dele de anime? O que tiver de vermelho é hentai, tá? Não! Eu vou. Parabéns, eu vou alterar ela. 40% daquela lista é vermelha. Droga, isso vai dar trabalho.